não dependo das loucuras. Já encontrei o que fazer. Agora sei toda a verdade. Estou vivendo com prazer de viver. Eu agora já não dependo de você. Eu agora já não dependo de você. Voltou o brilho dos meus olhos. Voltou a paz interior. No universo em desencanto. Me reencontrei com muito amor racional. E agora, chegando bem, se afasta do mal. Se afasta do mal. Já não dependo das loucuras. Já encontrei o que fazer. Agora sei toda a verdade.